Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa. Boa tarde. Vamos hoje basicamente falar das marchas de Lisboa e das festas de Lisboa, assim é que é. Bem-vindos a mais um fórum. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa e um podcast em archive.org. Somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa. Esta semana é sobre as festas de Lisboa que decorrem este mês de junho. Haverá com certeza alguns pontos de contacto com a cidade do Porto. Hoje temos a Ana Jara do PCP, a Carla Madeira do PS, o Carlos Ardisson do CDS e o António Proa do PSD, que não consegue estar presente. Vamos falar então basicamente das festas de Lisboa, das marchas e das festas. Primeiro, um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Ana Jara, vou começar por si. Muito boa tarde a todos os que nos escutam, também aqui ao painel no estúdio. Eu queria assinalar o Dia da Criança, que foi ontem, e dizer que esta cidade não é para crianças e que brincar na rua é cada vez mais difícil em Lisboa, e que ser criança agora nesta época da cidade é muito diferente daquilo que foi na época dos pais que agora têm crianças. E portanto nós temos um largo trabalho a fazer na qualidade dos espaços públicos, que são deficitários, faltam lugares seguros que privilegiem as crianças, faltam também equipamentos desportivos em que as crianças e os jovens possam reunir, como outras gerações se reuniram à noite, enfim, durante a tarde, no fim de semana, para conseguirem, enfim, gerar relações que só na infância existem, aquelas amizades duradouras que se fazem e que muitas vezes ocorrem nos bairros e, enfim, longe das distrações que hoje em dia os jovens têm. Portanto, uma vida saudável que falta para esta cidade. E também dizer uma coisa, afirmar uma coisa que nós na CDU temos pensado, é que se nós planearmos uma cidade para as crianças, vamos ter uma cidade para todos, uma cidade inclusiva. Se a cidade for segura para as crianças, é para todos os grupos sociais. E, portanto, pensar a partir das crianças, com elas, convocá-las para pensar o que elas gostariam de ter na sua cidade, no seu bairro, os espaços que lhes fazem falta, seria uma mais-valia muito importante para Lisboa. Não queria deixar de assinalar que para neste dia assim. a cidade, não, o mundo também não está para as crianças, e portanto queria assinalar, dizer que há um grupo de crianças, as crianças de Gaza, em que no mundo têm estado sob grande violência. Há uma criança a morrer a cada 45 minutos em Gaza, e que isto não é admissível. Ontem também foi assinalado, através de um mural do Projeto Ruído, que é uma associação juvenil, foi feito um mural temporário na Estação de Sete Rios com os nomes das crianças mortas em Gaza. Já foram 17 mil. E eu não queria deixar de assinalar isto. Foi uma cerimónia muito emocionante. Esteve presente a embaixadora da Palestina. E eu queria assinalar isto e dizer para toda a gente que passe naquela estação que possa ver também Sete esse Rios. Mural, dizer que tudo isto se passa com o silêncio das instituições europeias e até do governo português, e na verdade penso que há aqui uma grande responsabilidade nas instituições, que não fazem nada perante até a comoção geral da população, e isto é um silêncio ensurdecedor que tem que acabar. Carlos Ardisson, no seu minuto. O meu minuto vai ser com dois temas muito rápidos. Um, para dizer que felizmente em Portugal, em Lisboa, e nas 24 freguesias, o ambiente é bem mais agradável do que a Ana acabou de falar. E ontem foi com grande satisfação que eu vi, ainda há pouco via publicações das diversas freguesias, e na minha também não foi diferente, no Parque de Nações também tivemos insufláveis atividades para as crianças, e é uma grande alegria ver as famílias na rua, nos jardins, nos espaços, a aproveitarem o bom tempo que estava, que até estava demais, que eu até tenho aqui algumas marcas de ter estado tanto tempo ao sol, mas pronto, foi esse assinalar que é sempre bom. Eu acho que as crianças, eu continuo a achar que tem alguma coisa ainda de criança dentro de mim, mantenho o espírito vivo, acho que o devemos de fazer, e portanto é uma satisfação ver a satisfação pura das crianças a brincar e a divertirem-se com um dia que lhes é especialmente dedicado. Depois, o outro é só um apelo ao civismo, eu já fiz várias vezes esse apelo aqui. Está um dia muito ventoso e a quantidade de lixo que se vê na rua, porque está solto, as pessoas atiram o lixo para tudo e mais alguma coisa, de qualquer forma, sem o lixo estar devidamente fechado, sem se preocuparem. Eu ontem, na atividade do Dia da Criança, ali no Parque Tejo, encontrei garrafas e garrafas de plástico enfiadas tudo no meio dos arbustos. Isto não faz qualquer sentido, não é por se esconder o lixo desapareceu. Nesta semana que passou, eu pedi à equipa para ir limpar um espaço que alguém tinha despejado o carro, tudo limpou o carro e tirou tudo para o chão, e passado duas ou três horas eu passei e outro carro tinha, não foi o carro, foi tinha feito o mesmo, outras tinha pessoas tinham feito o mesmo. Portanto, isto, ou há civismo ou então não há capacidade. Tem que se ir falando para, sempre, e sobretudo para, incutindo para nas crianças que não se atira lixo para a rua, e é desde sempre ao chão. Eu quando era miúdo havia campanhas, havia um espírito, e fomos criados, tenho 52 anos, fomos criados com o sentido que vamos melhorar o mundo, vamos tentar melhorar as coisas, e cada um devemos pôr as coisas em cada sítio adequado, e infelizmente está-se a perder um pouco isso, e não são propriamente as crianças que eu vejo adultos, jovens adultos a terem comportamentos que são pouco cívicos, e isso não nos vai conduzir a lado nenhum, e basta ver num dia de vento, os separadores centrais estão completamente cheios de lixo que esvoaça de um lado para o outro. Eu lá na freguesia, ainda agora aqui no caminho para aqui, também vejo as pessoas param num sinal vermelho e atiram a garrafa para o separador central, para o meio dos arbustos. Isto não faz sentido nenhum. Em 2025 isto é um comportamento selvático. Mas há imensas pessoas que não têm civismo nenhum e que atiram lixo para a rua. Continua a ver, sim. E gostava que as pessoas pensassem um pouco. Isto, a terra é de todos nós, não é? Claro. O espaço público é de todos nós. Carla Madeira, falta ouvir o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. O meu minuto é para divulgar uma campanha que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género está a levar a cabo. A SIG chama a atenção para a violência e para a misoginia que existe nas redes sociais. As redes sociais tornaram-se um campo de violência, de ataque, e tornaram-se em particular um campo de violência contra a agressão às mulheres, e portanto a SIC chama a atenção dizendo que misoginia não é liberdade de expressão, é violência contra as mulheres, e portanto diz que é cada vez mais comum nós observarmos nas redes sociais comportamentos que transformam o desprezo e o desrespeito pelas mulheres num espetáculo público. Portanto, muitos dos que se apresentam como influenciadores, infelizmente, utilizam o seu alcance digital para desinformar, os chamados manipular, não é? Exatamente, e portanto espalham discursos de ódio e, em particular, discursos de ódio contra as mulheres. Mas não é crime, de qualquer modo, fazer, escrever e divulgar discursos de ódio, seja contra quem for, não é? Exatamente, é crime. Contra as mulheres também, mas contra todos também. Chama a atenção, em primeiro lugar, do movimento crescente que está a acontecer nas redes sociais, e aqui chama em particular contra as mulheres, mas o discurso de ódio, enfim, não é só virado contra elas, como nós sabemos, mas de facto nós assistimos, e eu já o denunciei várias vezes também, nos últimos anos nós voltámos a ter um discurso misógino, mesmo na Assembleia da República, mesmo na Assembleia Municipal, e estão aqui aqui colegas meus que sabem que é verdade. Portanto, há um discurso misógino que vinha sendo combatido, e bem, não é? E que ultimamente começou-se a normalizar e disfarçado de uma capa de humor, de opinião pessoal, de autenticidade, isto não pode ser de forma alguma normalizado, porque é uma violência, de facto, contra as mulheres. E, portanto, a normalização deste discurso de ódio que temos vindo a assistir, com a cumplicidade de muitas das mulheres também, que muitas vezes acabam por também ir na conversa de atribuir isto à liberdade de expressão, esta normalização tem de ser combatida com urgência e, portanto, temos de uma vez por todas interiorizar e divulgar que discurso de ódio não é de forma alguma liberdade de expressão, antes pelo contrário, é um ataque aos direitos humanos, à dignidade das mulheres, à construção de uma sociedade justa e igualitária e, portanto, este discurso que desumaniza e marginaliza não pode ser de forma alguma tolerado. E, portanto, a SIG lançou uma campanha dizendo que todas e todos, perante situações destas, precisamente porque é crime, como a Antonieta disse, devemos denunciar e travar esta violência digital. E, portanto, fazem um apelo para que quem conhece publicações nas redes sociais que promovam discursos misóginos, que deve denunciar. E, portanto, cabe-nos a cada um de nós identificar influenciadores que propagam estes discursos de ódio. E, portanto, o que pedem é para enviarmos um e-mail para a SIG, que é sig@sig.gov.pt. Eu vou repetir, sig@sig.gov.pt. E, portanto, para denunciar qualquer caso de violência nas redes sociais. Precisamente, e portanto este é um compromisso que todos devemos assumir. Bom, falamos então do mês de junho, que ainda agora começou, entre o tradicional desfile das marchas populares que vai regressar à Avenida Liberdade no dia 12 de junho. É um mês cheio de atividades, com dezenas de eventos e vários arraiais, concertos, cinema, teatro, exposições, arraiais, casamentos de Santo António, tudo isto com o patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC. Ana Jara, vou começar por si. Dando assim uma olhada por alto à programação das festas, hoje devemos dizer aos ouvintes que é aqui, vamos fazer aqui um interregno de um mês porque eu vou de férias e, portanto, nós vamos de férias, obrigo todos a irem de férias durante o mês de junho. O programa, o Fórum Lisboa, irá de férias durante o mês de junho. É o mês das festas de Lisboa. Olhando para a programação deste ano, o que é que lhe ressalta mais à vista e o que é que mais lhe agrada? Eu destaco as marchas. As marchas. As marchas, porque a partir de 30 de maio deste ano, isto é uma manifestação cultural preservada, é património cultural e material. Foi elevado, não é? A património cultural e material. Portanto, sim. Do nacional. E, portanto, estão de parabéns todos aqueles que mantiveram viva esta tradição e as 28 coletividades da cidade que preparam as suas marchas para saírem à rua em junho. E, portanto, queria assinalar isso. Isto é um trabalho promovido pela ACCL, portanto, esta Associação de Coletividades do Concelho de Lisboa, e foi feito um trabalho de pesquisa científica ao longo de 2 anos a cargo da antropóloga Marina Pignatelli, da Universidade de Lisboa, do ISCSP, e investigadora do CRIA, que recolheu e envolveu enfim, dezenas de entrevistas, coletividades, enfim, aos participantes, entidades organizadoras, e esta recolha de elementos vários, muitos audiovisuais antigos e outros, deu esta classificação às marchas. Queria também assinalar... As marchas são dia 12, não é? Na Avenida da Liberdade. Que é o ponto alto, digamos assim, das festas, de certa forma, exatamente, não é? Das festas de Lisboa, é meio do mês. O dia 13 é um feriado local, sim, de Lisboa, não é? Sim. Um feriado de Lisboa, municipal. Portanto, municipal, exatamente. Continua, Ana, continua. Queria assinalar a mobilização que normalmente este momento das festas de Lisboa tem. E dizer que, apesar de a cidade nos últimos 24 anos ter mudado, ter perdido 50 mil pessoas, sobretudo pessoas e população dos bairros centrais de Lisboa, as marchas continuam a existir, muito por conta de todos aqueles que, não sendo já, não podendo morar nos bairros, regressam as marchas dos seus bairros. Como a Carla tem dito anos a fio, que exatamente, nas suas duas freguesias, porque a Carla tem duas marchas, vem, há marchantes que já não vivem na freguesia, mas que voltam todos os anos para os ensaios e para marchar. Isto deve ser um alerta para quem, uma vez por ano, valoriza imenso as marchas. Caso da Câmara de Lisboa, enfim, do seu presidente e de todos os presidentes que já passaram pela Câmara de Lisboa. Todos os presidentes têm valorizado imenso as marchas. Mas não pode ser só uma vez por ano que se valorizam os bairros, a vida dos bairros e as pessoas que dão o corpo ao manifesto para virem a ensaios complicadíssimos e marchar naquele dia para gáudio de todos os que assistem a estas marchas e assistem a nível nacional, porque são transmitidas pela RTP. Tem que ser uma política de apoio à estabilização da população nestes bairros e, portanto, os bairros que têm tido esta sangria de população que não têm condições para as pessoas morarem, porque são demasiado caros, em que as pessoas, os jovens têm que ir para fora de Lisboa, o caso da Alfama, vão para a Almada e vêm da Almada para a marcha, uma vez por ano, não é? Marchar pelo seu bairro onde já não vivem. Isto tem que acabar, tem que haver de facto um trabalho que é de anual e não só uma vez por ano, de tratamento desta questão e de voltar a ter população nos bairros, voltar a cultivar através de habitação municipal, programas de reabilitação em que se possa promover arrendamento acessível para os jovens e para todos aqueles que queiram voltar a morar nos bairros enfim, populares da cidade. E tem que haver uma política de bairros muito diferente daquela que tem existido até agora. Também queria destacar, sim, só para terminar, primeira ronda, que a gente ainda vai continuar a falar, pronto, das marchas, ainda vai ter a oportunidade de falar outra vez. Um movimento associativo popular que garante, de facto, que nós temos isto a circular e com grande pujança e com grande autenticidade ainda, apesar de tudo isto. A Carla, que é, como eu referi há bocadinho, a Presidente da Junta da Misericórdia, antes de chegar ao fim do mandato, a gente há de fazer aqui, há de ouvi-la numa espécie de balanço daquilo que foram os seus mandatos, porque este é o último mandato que cumpre à frente desta Junta, mas a sua Junta de Freguesia tem duas marchas. É caso único em Lisboa? Não, aliás, Santa Maria Maior ultrapassa-me. Ah, é? Tem três. Quatro, caramba. Quando tem a baixa. Caramba. Sim, aliás, Santa Maria Não Maior prestei atenção nos últimos ultrapassa-nos anos. A todos. Portanto, tem por norma sempre 13 e a quarta, quando a baixa participa. É curioso, porque quando da reforma administrativa, não é, houve, a Carla tem, lembra-nos aqui quais são as suas duas marchas. É a Bica e o Bairro Alto. Que ficaram em primeiro nos últimos dois anos, não foi? Uma no delas, ano passado, não, mas não. Há dois anos. A Bica ficou em primeiro e o Bairro Alto ficou em segundo, é verdade. Foi bom, assim, então vamos falar do seu destaque da programação, que imagino também passa muito pelas marchas, mas vamos a isso. Sim, passa muito pelas marchas e pelos arraiais. E... Porque também a sua freguesia também está cheia de arraiais, certo? Sim, também está cheia de arraiais, é verdade. A Ana Jara disse aqui já algumas coisas importantes. De facto, estamos a falar de bairros da cidade que têm perdido muita população, que têm perdido muita da sua genuinidade, mas tem existido um grande esforço por parte das coletividades, por parte da população, da que ainda reside lá, da que não reside, mas que continua com a sua ligação ao bairro, só não mora lá porque foi expulsa e não tem dinheiro para pagar casa lá, mas continua a ter o seu coração no bairro, e há um esforço muito grande na preparação das marchas e também na preparação e nos arraiais. Aqui é importante também dizermos que os arraiais são, por um lado, uma forma de perpetuar a tradição e uma forma importante de ter, mas acabam por ser, nos momentos atuais, uma fonte de financiamento importante das coletividades, das instituições, dos escoteiros. Acaba por ser uma fonte de financiamento muito importante. Das coletividades, a do Bairro Alto tem uma sede que foi atribuída pela Câmara em 2012, também foi vítima da expulsão, mas conseguiu uma sede por parte da Câmara. A do Marítimo está em vias de ter a sua sede, mas o Vaitu, por exemplo, perdeu a sua sede, paga renda. Portanto, há uma série de associações que pagam renda e que acaba por ser, também os arraiais acabam por ser uma fonte de financiamento. Mas estas associações normalmente não pagavam renda, é isso? Estavam em edifícios municipais. E não pagavam renda? Pagavam uma renda bastante mais baixa mais que aquela que pagam, exatamente. Que pagam, e mesmo os que estavam em espaços privados, há coletividades também que estavam em espaços privados, que tinham rendas menores, pagavam e agora, uma sim. renda bastante mais baixa e, portanto, os valores atuais são muito complicados e isso faz com que, enfim, muitas desapareçam e outras que consigam alguma forma de financiamento. Bom, no que diz respeito às nossas duas marchas, a atuação no pavilhão foi este fim de semana, aliás, todas as marchas da cidade atuaram no pavilhão este fim de semana. Foi um espetáculo lindíssimo. Ao pavilhão vão exatamente as marchas que vão à avenida, não é? Exatamente. E no pavilhão está também o júri já, não é? Está também o júri. E, portanto, também. O júri vê duas vezes as marchas. Isso. Uma noite no pavilhão, sim. ou várias noites no pavilhão, porque aquilo não é tudo no mesmo dia. Sim. E depois a noite grande. Exatamente. A diferença é que a do pavilhão é mais longa, são 20, 21 minutos, e na avenida são 6, 7 minutos. Portanto, 21 minutos como? Cada marcha? Sim, por isso é que é em 3 dias. Por isso cada é que marcha. Tem que ser 3 dias. Mas, como é que levam 21 minutos a marchar? Mas levam. Expliquem-me, o que é que eles fazem levam, diferente? Fazem mais prolongam espaços. Prolongam a coreografia, mais... ok. Prolongam sim, a é música, diferente. Sim. Não, tem coreografias de diferentes. Aquilo eles têm várias peças. Eles depois escolhem o que é que vão levar. Eu sou alfacinha, imagina se não fosse. Não fazia ideia, não fazia ideia que no pavilhão. Mas okay. são ossos do ofício eu sei também. Que, sim, eu sei, que são eu sei que são mais dias, não é? Que não é tudo conceito, mas pensei que eram mais dias para ser, enfim, mais espaçado, mais feito com mais relax, não é? Do que um bocadinho mais calmo do que propriamente na avenida, que depois é aquele lufa-lufa, a televisão a transmitir em direto, portanto tem que ser todos pela avenida fora, portanto achava que era mais sim. espaçado, digamos. Portanto, eles 20 e tiveram. Estiveram okay. a ensaiar para atuar no pavilhão, agora até ao dia 12 vão estar a fazer um ensaio para o que vão mostrar na avenida, não é? Que não é igual, portanto eles agora vão selecionar, já têm esse trabalho de casa feito naturalmente, sim, mas não vão é? Selecionar mas a parte agora que vai à avenida. Vão ensaiar a parte que vai à avenida e a pontuação do júri conta quer a atuação deles no pavilhão, quer a atuação deles na avenida. E, portanto, são duas marchas lindíssimas, são todas lindíssimas, eu tive a oportunidade de ver várias, mas sim. a Bica e o Bairro Alto são duas marchas lindíssimas e que eu tenho muito orgulho nelas, naturalmente, da mesma forma que tenho muito orgulho em todas as pessoas que deixam a sua família, que fazem sacrifícios no seu trabalho para poderem todas as noites ensaiar. Porque não estas é coisas são, fácil. São. O trabalho é um trabalho de meses e meses e meses. Não é? Exatamente. Eles estão já há uma série de meses a ensaiar. Não chegam ali o canto, dia 12 e já está. Exatamente. Ensaiam o canto, depois ensaiam a dança, depois é os fatos. É, portanto, há todo um trabalho à volta da atuação. Há, por exemplo, uma parafernália relacionada com os fatos que só me lembra o Carnaval do Rio de Janeiro. Há oficinas sim, de costureiras e de, não é? Isso há mesmo. Batalhões de pessoas que trabalham para as marchas, para os acessórios, para os chapéus, para os fatos, para as saias. Para as exatamente. Meias, para os sapatos, aquilo está tudo impecável, é tudo igual. Exatamente. Não é nada amador, não é? Muito profissional já. E há ali muito dinheiro também, imagino que a Câmara também apoia, não é? E há ali muito dinheiro envolvido, a Câmara apoia, as juntas de freguesia apoiam, também? Portanto há todo o investimento à volta. Já agora dizer que o sim. tema da marcha deste ano é a alma de Lisboa, que portanto é um tema tem da... que haver um tema de fundo, que é não o é? Tema da marcha do Jimba, que vamos ouvir no final do exatamente, programa. E dizer que o Jimba é morador da freguesia da Misericórdia. Ah, e, muito portanto, bem. Não o Jimba, que é um músico também do Zenapá 2000, é um músico já com largos anos de carreira, isso. que todos conhecemos e de quem gostamos imenso, e que ganhou este ano, a sua composição é que ganhou a Marcha de Lisboa. Carlos, passamos de uma presidente de junta que tem duas sim. marchas para uma junta que não tem nenhuma. Eu imagino que é um descanso já, estar a presidir uma junta sem marchas, ou não? Já são três mandatos, estamos a terminar o terceiro mandato. Sim. Eu sou o terceiro presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Já os meus dois antecessores fizeram cada um uma tentativa de haver uma marcha do Parque das Nações e não correu propriamente bem. Pronto, ainda não há o espírito. pode haver um dia, se das crianças... Eu acho que ficaria descansada não tendo baixas na minha freguesia, mas pronto. Se for estimulado... Isso sou eu, porque eu sei que dá muito trabalho. Temos uma marcha de crianças bem bonita e que aí pode ser o nascer de sim, um dia a ver no Parque das Nações. Do espírito da marcha no Parque das Nações. Estar a forçar uma coisa só para dizer que estamos, também não vou fazer. Claro. Pronto, no respeito quem tentou. E depois, como há freguesias que têm duas e três, mas por outro lado, é assim: recebemos todos no Parque das Nações, no Mel Arena, para assistir. Para marchar, é verdade. Portanto, somos mesmo neutros, vão todos atuar em território neutro, que não está ninguém a puxar. Ali não há marchas, portanto até é bom. E são três noites bem animadas, com muita gente, com muita gente, com tudo o que envolve, com os autocarros, com as pessoas, com a parafernália toda no transporte dos caminhões, com as coisas todas, porque é muito mais do que o que as pessoas pensam à partida. A pessoa olha quando desfilou na avenida, parece uma coisa simples. Mas vê-se, eu, por exemplo, eu não tinha visto, nos últimos anos vi pela primeira vez, com olhos de ver, na avenida, e vi que profissionalismo que está ali. Aquilo já não é uma coisa de brincar, Eu diria já que e a Carla que me corrija, que quase que quando acaba uma começam a pensar logo no próximo para desenhar as coisas, para fazer as coisas e porque para, é muito, para muita coisa dizer ali que funciona. Como disse também a Ana Jara, que o município continua e muito bem a apoiar as coletividades. Ainda no dia 30 de maio aprovou mais 10 mil euros a cada uma das 27 coletividades organizadoras das Marchas Populares de Lisboa e já tinha aprovado... São 27 marchas? São 27 coletividades, eu julgo que estão 23 a concurso, salvo erro, no pavilhão. E já tinha aprovado também 880 mil euros de apoio anterior, já para este ano também, portanto mais, como a Carla dizia, as juntas de freguesia que têm também marcha, também certamente também apoiarão, não só disponibilizando espaços ou também apoiando com algum valor financeiro, também monetário, e portanto é um espetáculo que é tradicional. E com espaços e logísticas e ajudas naquilo que podem, não é? As juntas. É isso que muitas vezes acontece, e pronto, é um esforço que é feito certamente de bom grado, porque é uma tradição, sempre me lembro das marchas. Lembro-me, quando era miúdo, houve ali uma parte que as marchas parecia que estavam a definhar, mas miúdo, adolescente, se a pessoa ia ali... Eu tenho ideia das coisas não serem tão profissionais como eram hoje. Parecia que ia, depois de repente voltou a haver mais esse... A não se deixar cair esse deve ter ali, havido ali no pós-25 de Abril alguma... Houve ali qualquer coisa, não sei, é uma percepção que eu tenho. Achar que aquilo vinha mesmo ali próximo, morava no Desterro, como já disse várias vezes, e era quase todos íamos sempre ver ali as avenidas, e houve uma altura que aquilo parecia que estaria a caminhar para um dia... Não agora não, vê-se ali gente do mundo inteiro, a avenida cheíssima. Isso não aconteceu e pronto, vê-se, e é um belo espetáculo que quem gosta pode assistir, e quem nos visita também assiste naquele dia e que esteja ali de passagem. Dizer também que é uma época também dos arraiais, de tudo... Tudo o que, não sei se temos tempo para ir a uma segunda ronda. Vamos a uma segunda ronda, o tema é único, portanto já deixamos isso para a segunda parte. Muito bem, fazemos aqui um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então, na segunda parte deste Fórum Lisboa, inteiramente dedicado às festas de Lisboa. Temos estado a falar mais das marchas, porque é o que mais... Enfim, é uma das coisas muito importantes nas festas de Lisboa. Temos aqui vários destaques na programação. De 7 a 30 de junho há tronos de Santo António nas ruas de Lisboa, espalhados pelas ruas, cumprindo a tradição. Os tronos saem à rua durante todo o mês de junho, ocupam montras, janelas, varandas e portas de casa. casas, escadarias, ruas, praças. A imaginação é o único limite. Já vou perguntar à Carla, seguramente na freguesia dela há vários tronos. Depois também de 7 a 15 de junho, concertos no Castelo de São Jorge, às 6 da tarde, às 7 e às 8 e meia da noite. Dia 8 de junho há uma corrida de Santo António na Praça do Império, começa às 9 da manhã. Belém é o ponto de partida da próxima corrida de 10 quilómetros na cidade. Pode participar sozinho ou em equipa, com partida e chegada a Belém. De 9 a 11 de junho, Mama África decorre no Capitólio e no Cinema São Jorge. Isto são muitas atividades que estão ligadas ao mês de junho, que é o mês de Lisboa, das festas de Lisboa, e portanto tudo isto faz parte da programação que a Câmara propõe. Esta Mama África vai reunir música, moda, arte, literatura e cinema para homenagear e celebrar a herança vibrante cultural do continente africano e a sua presença no tecido da capital portuguesa. De 10 a 21 de junho, não nos podemos esquecer da Feira do Livro de Lisboa, que decorre também no Parque Eduardo VII. Ana Jara, quer destacar alguma destas sugestões que eu dei, ou falar de outras, porque isto é apenas uma pequena parte? Sim, eu queria primeiro começar por dizer que esta festa, as festas de Lisboa são sustentadas, apesar de toda, enfim, da EGA que ter de facto um papel preponderante em desenhar toda uma programação que envolve este mês de junho em Lisboa, há de facto uma sustentação no movimento associativo popular que produz, para além das marchas, os arraiais e até muitas das coisas como os tronos que aparecem sim, no espaço. Sim, aí são as pessoas que querem fazer, não é? São as dos bairros. E sim. As coletividades. As coletividades que têm dos bairros. Essa prática, e portanto isto é de facto a base deste trabalho, deste mês de junho na cidade de Lisboa, é garantido pelo Movimento Associativo Popular. Que cada vez com mais dificuldade sobrevive na cidade, com muita falta de apoio, com, enfim, o aumento do custo dos arrendamentos dos seus espaços, como a Carla já disse. Há muitos destas coletividades que, apesar de terem este apoio para as marchas, de facto perderam espaço, têm que pagar alugueres que são muito elevados e que, portanto, isto tudo tem também um lado precário, não é? Enfim, não é tudo aquilo festa. Que as pessoas veem em junho, que é deslumbrante de um certo nível, é feito com grande dificuldade e com grande sacrifício, e portanto este apoio, este movimento associativo popular é de facto muito importante, e nesta altura ele revela-se, é de facto muito importante manter e capacitar e até ampliá-lo e dar mais qualidade. Depois queria destacar outra questão aqui da programação deste ano, é que para além deste Mama África, que tem de facto uma exposição de cultura africana, que também é uma cultura da cidade de Lisboa, há também aqui uma preocupação desta programação em incluir, por exemplo, o Festival Bollywood, Holi e Mercado da Índia, bastante importante no mês de junho também celebrarmos outras culturas e outras culturas que têm também a sua população na cidade. Muitas vezes isto tem sido de certo modo alvo de nos últimos meses de algumas perspectivas erróneas, no meu entender, e da força que eu represento, estas pessoas que habitam na cidade, que têm esta cultura, indianos, paquistaneses, enfim, todas as pessoas que vêm deste lugar do mundo, que têm, apesar de tudo, uma força e uma vivacidade, são muitas vezes alvo de exclusão e, enfim, precisavam de melhor apoio e inclusão, e portanto eu destaco este festival de Bollywood e recomendo que as pessoas vão ver, porque é geralmente muito, muito vivo, muito interessante, e de facto esta comunidade tem capacidade de incluir e de festejar e, enfim, nós e de deslumbrar também pela sua cultura e a sua vivacidade e riqueza cultural. Tanto vamos ter o mercado da Índia, com produtos da Índia, com comida da Índia, com uma preponderância. Tudo isto incluído cultura. Nas festas, não é? Tudo isto incluído nas festas. E temos também uma festa da cultura coreana, curiosa, no meu entender, portanto isto é nos Jardins do Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta, e dia 7 de junho. Todas estas coisas estão disponíveis no site da EGA, e portanto aquilo que vem a crescer, cozer, entrelaçar no mês de junho a cidade com os seus habitantes e com quem nos visita, os turistas começam também já a aparecer com grande força. É positivo, não nos podemos esquecer de facto quem faz a cidade e quem continua a ter a ser a força viva da cidade, enfim, com o investimento público, mas que merece de facto ser cada vez mais investida de presença e de capacidade de discussão, neste caso o Movimento Associativo Popular e todas as culturas que a cidade também tem. E neste mês isso é posto bastante em relevância durante as festas de Lisboa. Carla, imagino que na sua freguesia haja, por exemplo, tronos, muitos tronos. As pessoas pedem apoio para isso ou não? Sim, não, na minha freguesia não há muita tradição dos tronos. Onde é que há mais tronos? Eventualmente. Sim, não, ali não é, não é efetivamente o forte. Sim. Só que um complemento em relação ao que disse a Ana Jara, é importante não esquecer que o apoio por parte da Câmara às coletividades é só às que têm marcha. Portanto, há muitas coletividades que não têm... Não, eu sei que a Ana Jara disse, mas... Quer dizer, mas não disse, é isso que eu quero dizer. Sim, sim. E é importante para quem nos ouve que há muitas coletividades na cidade de Lisboa que não têm marcha e, portanto, não recebem este apoio por parte da Câmara. Quer dizer, exatamente, caso, nem pouco mais ou menos, nem pouco mais ou menos. Carla, mas neste caso este apoio é para as marchas, não é para outra coisa, certo? Não, sim, certo. Estou a falar do tecido em todo. Sim, porque certo, assim, certo. Há coletividades que fazem arraiais e não têm... Era isso que eu queria dizer, que há pouco, quando eu disse que os arraiais eram uma fonte de financiamento de muitas coletividades, era também neste sentido. Portanto, há coletividades que não têm marcha, mas que participam dos arraiais e participam da marcha e colaboram com as coletividades que têm marcha, não é? Porque existe toda uma iniciativa à volta da marcha e, portanto, isto são fontes de receita também importantes. A minha freguesia, além de ter arraiais da IGEAC, tem outros arraiais que não são da IGEAC. Eu destaco o arraial que é organizado pela Junta de Freguesia no Mirador de São Pedro de Alcântara. Ah, portanto, vocês organizam, a Carla organiza, sim, um arraial mesmo. Exatamente, sim. Além de termos os arraiais da IGEAC, além de termos várias entidades que organizam arraiais, não contente com isso, a Junta de Freguesia organiza o seu próprio arraial, onde, além de que é, aliás, uma prática de várias juntas, diga-se. Exatamente, exatamente, e em que temos também, portanto, é uma forma de apoio também a várias associações, porque nós temos lá um conjunto de barraquinhas, não é? Acho que é o termo mais simples para todos perceberem. Existem barraquinhas que estão cedidas a comerciantes, que pagam efetivamente pelo espaço público. Depois existem um conjunto de barraquinhas que estão cedidas a entidades, a associações, a coletividades, aos escuteiros das Mercês, ao Centro Intercultura Cidade, há coletividades IPZIP, lá está uma coletividade da Bica que ficou sem sede, e aqui poderia agora dizer aqui vários, aos bombeiros voluntários de Lisboa, que ficam no Largo Barão Quitela, também tem lá uma barraquinha. Portanto, há todo aqui um movimento de apoio a estas entidades e, portanto, o Mirador de São Pedro de Alcântara recebe este arraial, como eu disse, que é um arraial que tem uma parte com comerciantes que são quem financia o arraial, não é? E tem um conjunto de outras entidades que estão lá apoiadas pela Junta de Freguesia para também poderem ter a sua forma de financiamento. Mas é um grande arraial, porque temos lá, entre muitos outros, vamos ter o Canário, vamos ter o Toy, vamos ter o José Cid, vamos ter o Zé Amaro, vamos ter a Rosinha e vamos ter o Hermano José, não contentes. Portanto, se... Tudo isto no arraial da Junta de Freguesia da Misericórdia. Precisamente. Que fica, vamos recapitular o sítio. São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara. Carlos Ardisson, e no Parque das Nações, o que é que acontece? Além de receberem as marchas, não é? Recebem ali as marchas no pavilhão, que é uma lindeza. Sim. Eu, se há pouco, em terreno neutro, como há bocadinho dizia disseste, que, e bem. Que em relação às marchas não temos conseguido vingar esse espírito. Em relação à Real, temos um Real que desde 2003, que é o Real dos Navegantes, que só não se realizou nos 2 anos de pandemia. Como todos nós, infelizmente, ainda nos recordamos do que foi. Este ano costuma ser logo no primeiro fim de semana, ali no final de maio para junho costuma ser a coincidir com o primeiro fim de semana. Sim. Este ano vai ser no próximo, 6, 7 e 8 de junho, e é o Arraial dos Navegantes, com um horário de sexta e sábado. Mas é só nesses dias? Sim. O que não, a Carla falou tem, é durante todo o mês de junho? Todo o mês de junho. Este é tudo organizado. É pela paróquia e pelos escuteiros, e é toda a gente, são vizinhos, e por Carolice fazem. Ok, não é com, este, para, não é com esta, sim, mas com, uma com esta organização já da Carla. Excelência, fantástica. Muito bem, acreditamos, sim. Costuma-se dizer, eu nunca contei os lugares sentados, mas se não é o maior, é costume ser dito que é o maior arraial sentado, com mais mesas, porque fica mesmo num. Tem um espaço muito grande, sim, disponível. Tem um espaço muito grande e portanto, é sempre muito agradável, é um ambiente muito tranquilo, as pessoas encontram-se ali, as famílias, amigos, pessoas que já moraram, outros que trazem os amigos de fora que se encontram ali, que nos encontramos todos e é sempre um gosto, e vamos vendo os miúdos crescer de muito pequenininhos a já adultos, não é? É muito engraçado vermos todos os anos aquele ponto de encontro e que é uma animação, sexta para o jantar, sábado ao almoço e jantar, e domingo ao almoço e jantar, mas acaba às 10h30, porque no dia seguinte é dia de trabalho. Portanto, aí é um arraial que dura apenas esses dias. São é estes três dias, e daí não poder estar incluído no calendário das festas da cidade, porque para isso tinha que estar pelo menos dois fins de semana, salvo erro, ou ter mesmo durante as... Ou com o Moda Carlo, o mês todo. Pronto. Mas há que se perceber, aqui é o ano passado, como coincidiu com um feriado, foi mais um dia e foi um esforço extra para as pessoas, para os voluntários, trabalharem mais, porque é pesado, não só montar as coisas, como depois ter as equipas a fazer sardinhas assadas, é um desgaste grande. E ser tudo com voluntários, claro que sim. Com voluntários, sim. E é um trabalho fantástico ver aquelas equipas todas e a boa disposição que existe e as pessoas em volta de um objetivo comum, é fantástico, fantástico, só posso dizer bem, e dizer aos nossos ouvintes, se estiverem por perto no próximo fim de semana, ali do Parque das Nações, dar um salto também ao seu arraial dos Navegantes, não é? Nossa Senhora dos Navegantes, são muito bem-vindos e certamente vão encontrar um arraial diferente, mas muito agradável de estar. Uma frase a cada um sobre as diferenças que vêm das festas de Lisboa dos últimos anos a esta parte. Ana Jana, começar por si. As festas estão mais profissionais e maiores, não estão? Estão também talvez mais mercantilizadas, como a cidade está, e talvez deva regressar outra vez apoiando estas coletividades que há tantos anos lutam por ter portanto, as tais que não têm capacidade reais, de ficar na cidade e até algumas ficar. De existir. Talvez a cidade possa capacitar o seu tecido associativo, as associações de cultura, recreio... E para não perder desporto, essas pessoas, no fundo, essas coletividades. Não perder essas coletividades que são tão preciosas e que muitas vezes perdem porque perdem a casa. E as pessoas continuam a lutar. Temos vários exemplos em Lisboa, neste momento em curso, situações graves e até outros que não fazem reais, nem, mas que se dedicam à cultura na cidade de Lisboa, Academia dos Amadores de Música, por exemplo, é o de que caso já falámos mais, aqui várias vezes, saliente, sim, lá, que sim. Em setembro perde a casa, sim. E que pode perder-se ali um grande conhecimento, uma grande atividade, um grupo de pessoas motivadas, alunos. Esperemos que fiquem em Lisboa, excelentes, não é? Apesar de já terem tido pessoas, exato. Esperemos, pronto, que consigam ficar é em Lisboa. É nesse sentido que eu acho que a cidade se deve. Cada vez só ganha mais, se conseguir manter essas associações. Preocupar é com esta perda e garantir que esta festa é genuinamente popular e que não se deixa comprar por outras forças, porque há uma grande tendência para a cidade se estar a mercantilizar em múltiplas dimensões, e esta importaria é garantir a dimensão popular. Carla, acha também que as festas estão cada vez mais mercantilizadas, como diz a Ana Jara? Isso, estão naturalmente. Também há uma dimensão muito maior, não é? Estão mais profissionais. Da mesma forma que as massas, sim, estão, sim, mais profissionalizadas, sim. Os arraiais também. Também. Eu gostaria só de terminar dizendo, e por falar em diferenças, gostava de falar na diferença que passou a existir de 2022 a esta parte, ao prémio que é atribuído à marcha que vence. porque é sempre, ou era sempre atribuído à marcha que vencia como prémio uma viagem a Macau, portanto havia aqui uma parceria com o governo de Macau e a marcha que ganhava ia a Macau. Bom, isso foi uma tradição que por vezes terminou em 2022. Em 2022 a Madragoa ganhou o concurso das marchas. E qual foi o prémio? Foi a Macau. Sim. Depois, em 2023, a Marcha da Bica ganhou, em 2024 ganhou a Marcha da Alcântara e nenhuma delas foi a Macau, nem a sítio nenhum. Mas a Macau já não faz sentido irem, não é? Ou faz? Eu não sei, ou faz sentido haver Macau, algum prémio. Eu não passou, sim, sim, qual é o prémio? Durante claro. Era a viagem a Macau, portanto, bom, a então, viagem vencedora. Quem nos ouve ia, da Câmara ou de quem dá o prémio? A Macau, sim, aliás, sim. Já houve um ano em que a Marcha da Alfama, como ganhava todos os anos seguintes, e houve um ano em que a marcha do Bairro Alto, o Bairro Alto ficou em segundo porque teve lá uma penalização, mas teve ex-eco, portanto foi o Bairro Alto a Macau e a Câmara ofereceu à Alfama uma viagem a Cabo Verde. Pois. E portanto eu tenho muita estamos pena à que esta dessas... tradição estamos à espera dos tenha prémios terminado, quer dizer, nomeadamente a Marcha da Bica, não é? Que tiraram passaportes, tiraram tudo. A é uma boa pergunta para fazer para a Rádio Amália fazer nas marchas ao Presidente da Câmara, se isso tiver mesmo. Onde mesmo. É que estão os prémios e para onde é que vão? Eu percebo que para Macau já não seja tão evidente irem. Podem ir a Cabo Verde, como Verde, foi a Marcha da Alfama há uns anos. Carlos, vamos ao último. Eu ainda ia dizer que. Último enfoque para isto. Os arraiais estão. Eu não mais, sabia isto dos prémios, isto é gravíssimo. Isto tem que se resolver. Há de haver uma explicação. Sim, mas tem que se dar algum prémio. Seja qual for a explicação, tem que se dar um prémio. Há um valor. De apoio às associações, sim. Nunca foi tão grande quanto é. Sim, mas não, portanto, não, mas não se pode. Mas se, não sei se será só se isso. Se não for não condição sine qua non, aumentar o valor tirando o prémio, tem que se manter, não é? Não estou a dizer. Não, é assim, os prémios. Não está a dizer que é isso, não mas. Não são eternos. Sim, sim. Vamos também ser pragmáticos, não são eternos. E entre apoiar as instituições, sim. Não sei se é esse o caso. Mas apoiar com mais vigor. Mas eu detestaria participar numa coisa que tem normalmente o primeiro prémio. Tem uma viagem e depois no ano que eu ganho não há viagem nenhuma. Não. Isso a marcha da Madragoa foi a Macau então, e os da Bica e Alcântara ficaram chá no dedo. Das maravilhas e temos dinheiro para não é o país das maravilhas. Desculpem, mas é uma regra. Sou muito pragmático, desculpa. Mas, Carlos, mas eu estou a falar. A Marreta não me está a respeitar. Mas então tem que se anunciar. Não me está. Eu estou a respeitar. Mas então tem que se anunciar que não há prémio. Eu não sei, nunca houve tanta. Apoio ao associativismo. Sim, se esse dinheiro passou para aí, não se mas sei então dizer. Tem que se dizer. Não para dizer. As marchas, mas tem que se dizer, não é? Nesse das, caso, das sim. Eu respeito totalmente. Agora, não respeito é que se altera as regras sem avisar as pessoas. Isso é que eu acho que não é respeitável. Mesmo que se tenha mais dinheiro. Acho que nenhum de nós, se tiver alguém que diga, ninguém está em posse de dar a resposta completa ao que é que se passou. Sim, claro. Porque é que não tem o prémio? Acho que se passarmos a perguntar. Vamos perguntar. Temos que ver. E eu dizer, para além dos arraiais, esperando que os prémios venham. Estarem mais. Eu também gostava que me saísse para o Milhões todas as semanas, mas. Não é a mesma coisa, Carlos. Não estamos a falar da mesma coisa. Desculpe lá, não é comparável. Mas não, diga lá. Termino. Não é comparável. Não era comparável. Estou se há um prémio, costuma haver todos os anos. Porquê é que não há dois e anos? É lamentável. Não se sabe. Sempre que chega à minha parte, a Antonia tem birra. Não comigo. É nada. Não estou a embirrar consigo. É lamentável. Estamos mal para acabar antes de julho. Não é nada. Não é nada. É das marchas e é mais. Não estou a embirrar. Estou a achar que não é a mesma coisa. Me dizia o que é que se tinha passado para eu estar irritado. Carlos. Não e, é portanto, a mesma coisa. Não estou. Não estou. Não é mas a mesma agora retomando, centrando aquilo, parece-me que os arraiais estão também com uma preocupação ambiental que não tinham. E há uns anos para cá tem havido a preocupação de separação dos lixos, de saída das marchas e de tudo, haver uma higienização do espaço e, portanto, felizmente não essa parte antes, não havia antes. Sim. Todos nós sabíamos que durante ali uns dias aquilo andava mais sujo naqueles sítios. Copos reutilizáveis. Copos reutilizáveis, tudo isso, e portanto não podemos ver só as coisas negativas, tem havido coisas positivas e vamos mas todos tentar saber. Ninguém estava a pôr de parte as coisas positivas, o que é Carlos. O que aconteceu com esse prémio? Pronto, tá, e nós. Uma explicação. E eu até vou desafiar pode a equipa da Amália, que vai estar na rua, mas para pronto, perguntar. Agora, não é igual. Não guardo nada para dizer. Claro! Yes, mas, ó Carlos, desta vez, desculpe lá, mas desta vez eu não estava a embirrar coisinha. Acha que a comparação é absurda. Não é igual dizer, há um prémio também estava a começar o seu Euromilhões. Se todos os anos a gente participa numa prova e há um prémio, de repente o Carlos ganha e já não há prémio no seu ano. Mas isso o é Carlos vida. Gostaria de saber porquê. Isso é, não é a vida. É vida. Quando participa, antes de participar, deve não saber. Não há nada que esteja garantido garantido é a morte de nós todos. Pronto, está bem. Pronto. Mas era importante ter, de facto, uma retribuição. Claro, se tem um prémio. Pode haver, e foram excelentes no seu trabalho. Agora, eu não sei. Hoje. Que era Macau que apoiava. Não sei. Hoje, olha, pode ser. Assim como já dei aqui o braço. Imagine-se, pode-se dizer isso. Podia ser, podia ser. Carlos, assim como eu já dei aqui uma vez o braço a torcer, porque impliquei consigo, hoje não lhe dou o braço a torcer e não impliquei consigo. Tivemos uma opinião diferente e o Carlos Langoso. Temos opiniões diferentes. Não impliquei consigo hoje. Tem azar, hoje teve azar. Com os outros. Pronto, vamos à marcha. Claro que vamos passar à marcha do Jimba, Alma de Lisboa, que é aquela marcha, corrijam-me se estiver enganada, que passa, todos são obrigados a tocar esta e depois a deles. Isso mesmo. Não é? E esta foi do Jimba, que ganhou este ano. A EGA abriu um concurso e ele é que ganhou esta marcha. Jimba. Exatamente, grande Jimba, e que vive na freguesia da Carla. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete, terça-feira às 11 da noite. Vamos de férias, eu vou de férias, por isso o Fórum regressa no dia 7 de julho. Muito obrigada por nos acompanhar, porque Lisboa também é o nosso fado. Voltamos então daqui a um mês. Alma de Lisboa, solta a sua voz, e essa melodia ecoa em cada um de nós. Andei na rua, ouve-se um refrão: Alma de Lisboa é coisa nossa, pois então. Ouve-se um refrão: Alma de Lisboa é coisa nossa, pois então. Se ela é alfacinha, se é de gema e de ginginha, ela é nossa, é coisa nossa. Se ela é fadista, marialva e bairrista, é porque é nossa, é toda nossa. Alma de alfacinha, anda por aí, ela é tua e minha, ela é de quem nasceu aqui. Se ela é uma escadinha, se a viela apertadinha, então é nossa, é coisa nossa. Se ela é um rio e o castiço um casario, ai, ela é nossa, é toda nossa. Alma de alfacinha, anda por aí, ela é tua e minha, ela é de quem nasceu aqui. Alma de Lisboa, solta a sua voz, e essa melodia ecoa em cada um de nós. Andei na rua, ouve-se um refrão: Alma de Lisboa é coisa nossa, pois então. Ouve-se um refrão: Alma de Lisboa é coisa nossa, pois então. Se ela dá na farra à viola e à guitarra, ai, ela é nossa, é coisa nossa. Se ela é bailarico com sardinha e manjerico, é festa grossa, é toda nossa. Alma de alfacinha, anda por aí, ela é tua e minha, ela é de quem nasceu aqui. Se ela é dos cantores, dos poetas e pintores, então é nós.